tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora eu zero, aprendi a viver e esquecer esse amor. Ele me chega bem tarde da noite e me diz que voltou. Quem é? Sou eu. Quem é que você quer? Você. À tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu nome, essa casa e minha letra. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu nome, um beijo e todo meu mundo. Estás mentindo, posso crer. Fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Fui procurar emoções, por isso parti em busca de sensações que nunca senti. Agora descobri que era tudo, era só fantasia, voltei. O que eu quero e preciso é somente você. Adeus, ajude-me, não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Vamos fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Pensa fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo. Tá mentindo, posso ver. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo. Por isso fora.